roqueira me perdoa esse meu jeito de ser. Mas quando eu chego em sua frente, tudo gira em minha mente. Eu não consigo me conter. Só abasteço nesse poço pra ver o seu lindo rosto com sorriso a me atender. Chego até fica bobo, deleando no seu corpo, não consigo disfarçar. Ao frente estou, fico louco, com você estou disposto até mesmo me casar. Ao frente estou, lhe dou tudo que eu tenho nesse mundo se você me aceitar. Não quero te ver ralando o perigo, enfrentando de um ladrão te assaltar. Ó, frente está segurança, o amor é esperança, eu posso te oferecer. Vamos pegar a estrada, ó, frente está minha amada, só depende de você. Portal do La Rocha. Só abasteço nesse poço pra ver o seu lindo rosto com sorriso a me atender. Chego até fica bobo, delirando no seu corpo, não consigo disfarçar. Ó, frente estou, fico louco, com você estou disposto até mesmo me casar. Ó, frente estou, lhe dou tudo que eu tenho nesse mundo se você me aceitar. Não quero te ver ralando o perigo, enfrentando de um ladrão te assaltar. Ó, frente está segurança, o amor é esperança, eu posso te oferecer. Vamos pegar a estrada, ó, frente está minha amada, só depende de você. Ó, frente está, lhe dou tudo que eu tenho nesse mundo se você me aceitar. Quero te ver galando o perigo, enfrentando de um ladrão te assaltar. Ó, frente está segurança, o amor é esperança, eu posso lhe oferecer. Vamos pegar a estrada, ó, frente está minha amada, deixa que eu cuido de você. Vamos pegar a estrada, ó, frente está minha amada, deixa que eu cuido de você.